Sims. Você está na Sims Olar. Sabe o que eu tô com vontade de fazer? Anunciar o próximo bloco sem artigo, sem pronome, só substantivo. Ou verbo também, talvez. Mas mais substantivos, vamos tentar? Opa! Sims. Próximo bloco. Kini. Mills. Phoenix. Até já. Ficou legal. Compartilhe nas mídias sociais. Arroba Siga Sens. Yeah. compartilhe nas mídias sociais. Arroba SigaSens. Até o último acorde, sem interrupção. Essa música é fantástica. O som do Kenny Crystal Ball. Essa música é tão boa que eu tava até cantando junto. Deu pra perceber pelo jeito, né? Eita! Bom, mas muito da hora, né? É do álbum Under the Iron Sea, que é de... Ah, vamos pegar o ano aqui, eu sei que é de 2007, não, 2006, tá aqui, ano de 2006, ele até fala o nome do álbum nessa música, Under the Iron Sea, bem legal, né? Kine é legal. E antes a gente rolou o som do Muse, também britânico igual Kine, Undisclosed Desires, de 2009. Aí antes teve o Phoenix, outra banda que eu também gosto muito. Muito legal esse som. Drakkar Noir. Acho que tinha um perfume que chamava Drakkar Noir, lembra disso? era um perfume de 2013 essa música, mas vamos ver aqui se é um perfume. Drakkar Noir. É um perfume. É, eu lembro que quando eu era mais novo, lá na década de 90, o pessoal todo mundo... Drakkar Noir pra cá, Drakkar Noir pra lá. Nossa, era uma mania esse negócio. Então foi aí o Drakkar Noir do Phoenix, não o perfume, a música do álbum Bankrupt, o Phoenix, que é francês. E vamos lá, bloco cheirosinho com cheiro de Drakkar Noir. Ficou legal? www.senscast.org/contato. Se você estiver nesses apps de rádio, nesses apps de podcast, vai lá e conhece o nosso site. Agora, se você estiver nas mídias sociais, arroba SigaSens em tudo, Twitter, Facebook, Mixcloud, Instagram, tem tudo, e só não tem aquele negócio das carinhas de cachorro lá, Snapchat, porque eu não sei usar, e ninguém aqui na rádio sabe, mais de 13 colaboradores e ninguém sabe. Até já!